Bravo, point de papi, azo, Alpha Yankee Papa. Proceed, Alpha Yankee Papa. Civil 13, eu poderia informar a clareza de comunicação. Clareza 5. Obrigado, bom dia. 21-8 no meio, sem uma identificação, voa direto do Uno, Uno 009 no altímetro, livre LF, chame no localizador. Uno 8 no meio. Ok, tá, 18 no meio, vou ir direto do Uno. Módulo 3520. Procedo. Saída prevista para Aracaju. É a Pucajamo, depois Aracaju.